19738, bom dia, acione identificação, autorizado a chegar da Mari. Pensa para 3010, que é legal no 022. Chegar a Mari, 3000 ao 022, bom dia, 732. Salvador, bom dia, 3198 da Tampa, Sucimbra, boa tarde, CK. Da 3198, autorizado a 10, vento 150 graus, 129. 150, cono 2, autorizado, 3198. Aguarde para acionamento 43. Só 98, confirme o nível que mantém. No 39. É, livre pouso 17, o Índia Novela Mike. Faz o pouso para a sectária, está. Livre 5595, da presente, foi direto, Leout. Presente, Leout. 5595. November Alpha, sala, Índia November Mike, sala 56, frequência livre. November Romeu e Juliette, portão 02. Aquilo Zulu 5142 no transponder, acione e chama pronto para o táxi, parte 3. Estou checando com o centro Recife aí no seu plano, ok? Recebi aqui, mas o mesmo ainda não se encontra com o transponder do centro. Vou checar com o plano de Recife para resolver a situação com a minha. Você vai ter, para aguardo o hotel. Autorizado táxi, parte 3, parte 1, no Índia, no ponto de espera da 110, torre 1118, decimal 6, o agente 1022, tenha um bom voo. Quando sai 38 dessa para 2000 pés, está autorizada a final ILS. 2000, autorizado X-ray, gol na 738. Autorizada a linha decolada 1-0, vendo 140 graus, 1-2-9. O 0376 prossegue 3000 pés, que legal no 022. Controle, Patango Golf, que lógico, prossiga. Autorizado, sensor 035, na escola do controle, o Golf, que lógico. O meu hotel, Oscar Tango, Roger. Autorizado o Salvador para Sierra November, Golf November, nível 270, plano Yankee, decolagem da pista 10, após decolagem de primeira curva, decolagem da pista 17, após decolagem de primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Cuca com transição Zipar, a rota será Upper Zulu 10. O controle PL120.8 aciona 5143, o hotel Oscar Tango. Ativo poucas de par, informe do 190, 2270, entrando com o 143, só confirmando a presença de controle. 120.8, confirmando a decolagem da 17, com primeira curva esquerda. 17, primeira curva esquerda, controle 1208, hotel Oscar Tango. Cruzamento correto, qual o POV? 03 na Aerostar. Doe para voar direto ao árvore ou para cumprir a carga? Está autorizado direto ao só um minutinho. Livre estacionamento, chama táxi. 2-5-7-2-8, bom dia. Acione identificação autorizada a chegada da Mari. Desça para o nível 050. Mari 050, pode voar em casa, 2-5-7-2-8. Abre 5-7-2-8, está autorizado para o estado. Pode estar, 2-5-7-2-8. O 355-95 chamou o controle? Gostou? Acredito que seja da Elda Brilho, da 3191. Cuba 98 está agora 57 milhas sudoeste do Salvador, serviço radar encerrado, chame Léo 120, décima 1. Autorizado ingresso, chamaré de tronco. Deixa eu voltar ainda 3 mil. Mas que eu vou, qual a prioridade para o destino? 275. Está autorizado voar direto Lima Quilos Lula. Direto Lima Quilos Lula. IP 5595 está 55 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Iléo 120, décima 1. IP 5595. Agora 57 minutos sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Iléo 1201. Webdesk 5728, missão redução 250. 250, missão 200. Você era 1376, está sob vetor, curva esquerda para 215, limite ao localizador. Você era 1376, confirme sua indicada? condições de manter incrementar? Tráfego já passou o marcador externo. Tá. 738 na escuta? Torre, controle, eu vou no 738. 738 estabilizou? Negativo. Chama a torre, 98612. 262, ligado. Está remetendo o 9738. Temos que fazer um novo traço, um novo circuito, por gentileza. Nossa área é 1738, suba para 2.000 pés, aguardando o vetor. É o gol 1738, senhora. Feito, 1738. Confirme apenas o motivo da remetida? Aproximação desestabilizada. Autorização. Gol no 260, pronto, pode repetir. Pronto. Autorizado, repite, nível 390, upperwind 58, decolagem 1-0, primeira curva à esquerda, realiza a terceira subida Fuca, com transição Aru, controle 120, décima 8, aciona 5-1-3-4. 390 para repite, tome o wind 58, sua esquerda, decoladamente, descida Fuca, Aru, 128, 2-4-5-1-3-4, 1-3-0. Correto, 5-1-3-4, 1-0-8, 1-0. Errado. Temos o controle? Na escuta. Está cruzando agora 2.500, para evitar traço no curve à direita, proa 3-0-0, vai voar no máximo 5 minutos na proa para reassumir direto. 3-0-0 por 5 minutos após retornar o Lima seu jogo. Passaram no 376 para o localizador, curva à esquerda para o 165, reporte estabilizado. Deve atuar no setor 10.700. Esquerda 165. Controle, bom dia, guardião 02. Está livre nesse momento, chama quando pronto para a Copa do Bravo. Gol no 738, curva agora à esquerda para a 280, limite a radial 300 Salvador. Controle, Papa Romeu, até o acertando. Proa 280, confirma o limite? Limite radial 300 de Salvador. Limite radial 300 de Salvador, gol 1738. Papa Romeu, até o Asca, Tango, está em contato com o radar, suba 270, sai da Fuca. 270, Fuca, o Asca. MAP direto do Dúvito, após direto para Barbacena. Decolagem da 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Frite. O controle opera em 1-2-0, decimal 8, aciona o transponder 5-1-3-6. Jogador de América, 2-3-0, comentário de 1-0, pode MAP, Lúcio, vai dar ação. Vai dar 1-0, contra a direita, da El, Leda, Frite. Detalhamento correto, portão 01, sistema pronto, azul 4207. Saíram no 376 completo, aproximação, torre 1-8-6-12. Web 10-5-7-2-8 está autorizado a final ILS. Autorizado, 02, controle? Para escuta, guarda 02. A torre está solicitando o nome do comandante. Aragão. Grato. 7738, curva agora à esquerda para 260, vai voar 3 minutos na torre. Proa 260, limite permanece, o voo 1738. Livre pouso 10, vento 140 graus, 139. Batão com Romeu, Romeu Quebec Lima, bom dia, está em contato radar a 65 milhas no radar de Salvador, mantém-se em condições visuais 085. Limite, o gol 9738. Limite 9738, curva agora à esquerda pro 190, limite ao localizador. 190, limite ao lock, gol 9938, 1938. A 05728 completa final, Torre 1-9-8-6-12. 8-6, grato, bom dia. Golo 738 para o localizador, esquerda 130, desce 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 130 para 2000, reporte estabilizado, Golo 738. Autorizado, 4207, sem ataque. Autorizado, uma pronto para o táxi, 2.000 metros. Autorizado 085, modificado por 1-4-5, confirme o seu estimado esposo. Ao 97. Boa tarde, o nível autorizado Galeão é o 340, só um minuto para a próxima informação, vou usar. Pouso 1-0, vento 130 graus, 1-5-9. Pouso 1-0, 5-0. 1738, confirme a sua altitude. 732 está 1700. Recebendo 1500 agora no radar, o QNH 1022. Afirmo, ajustado 1022, estamos a 1700 aí, até o céu. Sim. Meu hotel Oscar Tango, chame Recife, 12685. 2685, tá? Só pra ver se o senhor é no 345, já espero. O senhor é no 345, acione identificação. O senhor é no 345, identificação. Controle azul, batalha 60, informação 90. Azul 4060, acione identificação. Voa direto posição ITAP, desce ao nível 050. Direto ITAP, desce ao nível 050. Confere no 345, está em contato radar 63 milhas no Nordeste de Salvador. Voe pro Ed Bonf para a chegada Bonf, reporte unidades descidas. Preparando 345, na curva de Bonf. Acompanhamento ao Cruzeiro. Após direto Barbacena, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Bridge, controle Salvador 120, décima 8, aciona 5151. Vou repetir a rota e a subida. A rota é antes do 10, SMAP. Direto Lúvito, após Lúvito, direto Barbacena, e a subida será da El, Leda, após Bride, com curva à direita da Unida. Salvador. Bom dia, Gol 1738, passando em Serra, baixar trabalho. 1738, bom dia, continua a aproximação, Infomeria Pista Livre. Webjet 5728, salão zona 9, direita no 219. 219, aqui é 5728. Você não tem condições de iniciar a descida? Ono 210, Ono 40 agora, 6 horas e 10 de autonomia, Atena Natal. Papatango Romeu, Quebec Lima, controle. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 022, segue o Embraer da Azul agora no, através do portão 04, Ono 210. Bate Ono, Índia, no ponto de espera vai chamar 1286 e Ono 022, com o número 2, segue o Azul, Ono 210. Bote 3 horas e 40, alterna a cabeça. Confirmando 99 é bote? Sim. Direita via Índia, ponto de espera 110, torre 118, decimal meio, ajuste no 022, tem um bom voo, azul 4207. Direita, ponto de espera 0286, mesmo que seja, azul 4. Web 5728, boa tarde, aguarda a passagem do Boeing da Gol, que está passando através do portão 08 agora. Após a passagem do Gol, ingresso Juliette, portão 612. Após o Gol Juliette, 612.